Ministério da Saúde, Governo Federal. Você sintoniza Band FM, mais uma empresa do Sistema Rádio Digital FM Limitada, em 95,9 MHz. Canal 240, CYW657. Band FM Ilha Solteira, São Paulo. 12 anos em primeiro lugar.